Viaja não, filho. Sente essa parada. Face oculta. Kamikaze. Xandão, esquina taça. Me guiei pro pros passa. Tá verde, então tá massa. De chave, puff, passa. 4:20 dentro do peito e os olhos de TPM. Astra Red tá na pista e quando vê ramela treme. Fica doido dentro da roupa, quer saber qual é o fluxo. Nem sabe que o arco-íris é a fonte do meu lucro. Preto, branco, verde, azul, incolor que traz moeda. Traz peixe, onça amarela, faz parte dessa aquarela. Faber Castell pra bandido, tá na quina que eu vivo. Tá lá meu pote de ouro, recheado pros famintos. VT sempre reluzente, no momento é o que dispõe. Nesse mundo colorido é os vagabundo que compõe. Colorido como o amarelo do sol, o azul do mar, o branco do pan, o preto do... O verde que vai pra mente faz fumaça pro ar. O comador das pratas e das máquina. O mundo das cores é pan. Mundo das cores é... Mundo das cores é... Fumaça pro ar. Mundo das cores é pan. Mundo das cores é... Mundo das cores é... Fumaça pro ar. Mais mil cores que compõe seu arco-íris. Mas assim trouxe olhos vermelhos e felizes. Então eu vejo verde pronto e trouxe a esperança de dinheiro. O mesmo é o preto que hoje traz o luto e o desespero. Eu digo não pra quem achou que o mundo é cor de rosa. Tá idiota a prova no sangue, o cinza da pólvora. Tá tendo, tá podendo, escolhe a cor que tá querendo. Preto, branco, amarelo, que os vapor já tá vendendo. Sobe fumaça, até conheço o propósito do jogo. Artigo 12.157 vira profissão no morro. Hoje o vermelho que escolhi foi de presente nas suas flores. Espero luto comprovado, criado o mundo das cores. Colorido como o amarelo do sol, o azul do mar, o branco do pan, o preto do... O verde que vai pra mente faz fumaça pro ar. O cromador das prata e das máquina. O mundo das cores é pan. Mundo das cores é... Mundo das cores é... Fumaça pro ar. Mundo das cores é pan. Mundo das cores é... Mundo das cores é... Fumaça pro ar. Constantemente é pan. Constantemente é... Constantemente é... Fumaça pro ar. Só marafa na quina da quebrada. Tá dando de 10 a 0 na esquadrilha da fumaça. É a mesma cor que pinta o céu. Sai da fumaça do beck. O mesmo vermelho do sangue tá na brisa dos moleque. O mundão pintou de escuro. Um futuro colorido. Hoje no fim do arco-íris, moleque guarda sorrisos. Quatro cantos do Brasil, a mesma fita é o que eu vejo. Seja de astra, grafite, palha azul ou ponto preto. Aqui no mundão dos black, onde o red faz o frevo com as patas de pink e os vilão de golfe preto. Colorido como o amarelo do sol, o azul do mar, o branco do pan, o preto do... O verde que vai pra mente faz fumaça pro ar. O cromador das prata e das máquina. O mundo das cores é pan. Mundo das cores é... Mundo das cores é... Fumaça pro ar. Mundo das cores é pan. Mundo das cores é... Fumaça pro ar.